o dinheiro de Danglars. Instalado num bom hotel em Roma, Danglars tinha passado uma noite tranquila e agora, depois de uma lauta refeição matinal, preparava-se para ir ao banco Thomson e Associados retirar os 5 milhões de francos utilizando o documento que trouxera consigo. Ao sair na rua, uma carruagem aproximou-se e estacionou na frente do hotel. Ele aproveitou e embarcou, ordenando ao cocheiro que o levasse ao banco. A carruagem partiu em disparada. Mais devagar, berrou o banqueiro. Esses italianos parecem loucos. Logo, o veículo atravessou a cidade e corria por uma estrada no campo. Danglars assustou-se. Ei, cocheiro, onde estamos indo? Volte, seu maluco. Quero ir ao banco. Depois de mais uma corrida desenfreada, pararam num lugar deserto. Danglars foi tirado do veículo e empurrado para uma caverna onde vários homens estavam reunidos. Lembrou-se do rapto de Albert de Morcerf e ficou mais tranquilo. Os bandidos italianos tinham pedido 20 mil francos pelo resgate do jovem e ele tinha o dobro desse valor no bolso. Seria fácil negociar sua liberdade. Foi preso numa cela gradeada com apenas uma pequena abertura no alto. Passou o dia todo sentado num catre, esperando que os bandidos se manifestassem. A noite chegou e depois um outro dia, e ele começou a sentir uma fome devastadora. Gritou e bateu nas grades com força e foi atendido por um dos bandidos. Tenho fome, não vai me deixar morrer de fome, espero, reclamou. Claro que não, senhor. Deseja um frango assado com alguns legumes e vinho? Certamente. O serviço está me parecendo melhor que o de um hotel, exclamou quase alegre. Logo, um dos bandidos voltou trazendo uma bandeja com um apetitoso frango rodeado de legumes. O outro carregava uma garrafa de vinho e uma taça de fino cristal. Aqui está, senhor, disse o homem com a maior gentileza. São 100 mil francos. Danglars olhou para a cara do bandido sem acreditar no que ouvia. Como disse? São 100 mil francos pelo almoço, repetiu o outro. Não tenho esse dinheiro e se tivesse não pagaria essa fortuna por um frango. Estava indignado. O carcereiro simplesmente fez meia volta e desapareceu com a bandeja. Por volta de 6 da tarde, a fome era insuportável. Danglars chamou o bandido e disse-lhe que só dispunha de 40 mil francos. Estava disposto a pagar essa quantia pela refeição. O senhor pode nos pagar com um cheque do Banco Thomson. Nós iremos receber. Como eles sabiam dos cheques? Quem eram os homens desse bando que conheciam tão bem a sua vida? Não tem nada mais barato para comer? Perguntou. Nosso preço é único para tudo. Temos carne de coelho, frango, peixe. É só escolher e pagar. O bandido soltou uma divertida gargalhada. Com 5 milhões de francos, poderá comer por um bom tempo. Danglars gelou. Eles sabiam de tudo. Não adiantava tentar esconder. E o que farei quando o dinheiro acabar? Perguntou com a voz fraca. Então o senhor morrerá de fome. Os dias foram se passando. Danglars pagava as mais caras refeições do mundo até que os 5 milhões de francos acabaram. Não restava mais um centavo de toda a fortuna da qual pensava ter se apossado. Deitado tristemente em seu leito duro, o ex-banqueiro gemia de fome e sede. Estava certo que o deixariam morrer ali. Apavorado com essa possibilidade, pediu para falar com o chefe do bando. Já não tenho mais um tostão, disse ele ao bandido romano. Agora não desejo mais sair daqui. Posso ficar até morrer, pois mesmo em liberdade não terei como matar minha fome. Minha desgraça está completa. Não, senhor banqueiro. A desgraça só estará completa quando a fome o matar. Não era o bandido que falava. Era uma voz que ele conhecia, mas não conseguia identificar. Diante dele estava um homem que vestia uma grande capa. Quando ele abriu a capa, Danglars deu um grito. O Conde de Monte Cristo. Não, não sou o Conde de Monte Cristo. Sou aquele que você atirou na prisão. Traiu-me para apossar-se do pouco que eu tinha. Deixou meu pai morrer de fome como um cão sem dono. Por sua causa, passei muitos anos na pior prisão do mundo. Mas eu o perdoo. Eu sou Edmond Dantès. Danglars soltou um grito. Tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Você tem mais sorte que os outros, continuou Edmond Dantès. Um morreu, o outro enlouqueceu. Você perderá apenas os 5 milhões de francos, que afinal não eram seus. Perdão, murmurou o pobre diabo. Perdão, Edmund. Enfim, depois de receber uma boa refeição, Danglars foi solto no campo durante a noite. Ficou vagando sem rumo de um lugar para o outro, até encontrar um riacho onde olhou para o próprio rosto no espelho das águas. Mal reconheceu o ancião que via refletido na água. Tinha envelhecido muito naqueles dias.